21014. Proa de Amã, identificou 13 o pé. Por 2 para 3. Tá 3566 à direita, proa 075, forma estabilizada. Direita 075, forma estabilizada, 3566. Mantenha inicialmente lá a caixa prego, firma aquilo lá, só não vou interferir aqui nas minhas aproximações. Mantenha a proa de caixa pregos. Abjet 6741 no centro Recife, frequência 1251-3325. Abjet 6741 na escuta? Na escuta, 1251-3325. Afirmativo. Através do farol da Barra, Vitor Mike, Quebec. Gente, Quebec vai prosseguir no meu pés até o destino? Afirmativo, senhor. Tem frequência livre para condenação. Obrigado, boa tarde. Salvador, web 5728, ponto de espera da 0, pronto. Web 5728, mantenha o ponto de espera da 0. Aguardar o ponto de espera da 728. Para a informação do web, eu tenho sequenciamento de dois tráficos na final da 0. Ok, paciente. Na visual com o tráfego na final agora, 5728. Oi, boa tarde, gol no 924. No 924, continue em aproximação, informarei para o Salim. Voing da América, iniciando a rolagem. 924. Oi, Salvador, bom dia, tá? Boa tarde, 3566, 7.200. 3566, número 2, na aproximação, informarei para o Salim. Aguardando. S4 checa trem, o vento 1 a 0, 0 graus, 1 a 2 nós, em livre pouso, na pista 1 a 0. Livre pouso, baixar travado, 924. Sente. Marca Palima, sala 5 nós, você vai estar livre. Tá, Palima. Inicia redução para 2109, 3804, é o número 6. 2109, 3804. Salvador, bom dia, gol 9600, sente da Novembro. 00, via chegada Mari para 2000 pés, ajuste no 04 na proa de Mari. Positivo da presente na Proa de Mari, 1094, via chegada, gol 1600. Quando possível, se facilitar, vou oitavo. Proa de Mari, 1600. Objeto 5728 está visual com Airbus até final 1-0? Afirmativo. Após o tráfego ali, mantém pista 1-0. Após a passagem do tráfego, vai alinhar e mantendo 1-0, 5728. Táxi, correção, autorizado ingresso ao Pátio 1 no Via Juliette, o portão é o 7, agilizando. Portão 7, boa, 941. 3804 indicada? 3204 está reduzindo 230 agora para 210. Excelente, tem o tráfego da companhia à sua frente, na sua posição 12 horas e 7 milhas, usando 5 mil pés, autorizado até 2 mil pés, é o número 3 na aproximação, o senhor é seguido como o número 4. 3804, agora cruzando 220 para 210. Alfa sou aguardante da Juliette. Aguardante da Juliette, 924. Tanto 3193, está pronto para quase? Pronto para quase. 3193, autorizado Salvador Galeão, nível 380. Decola pista 10, primeira curva à direita, saída Dael, após Dael Leda, após Leda Bridge, via Upazulu 10. Controle 119.35, torre 118.6. A informação em curso é November, aciona 5537, TAN 3193. Autorizado 380 para o Galeão, decola da 10 com curva direita, saída da El, transição Leda, após Leda, Rodrigue, aerovia Upazulu 10. 119.35, controle, torre 118.6. Transponder 5537, emenda da 90, TAN 3193. 3193, reporte para o cotejamento correto, reporte para acionamento, pushback 3193. Vai reportar quando pronto, 3193. Solo passando 2230 para o táxi, cadê de 25-1250, alternando Salvador. O passaredo 2230, confirme o POB e alternativa e autonomia. POB de 25, 2:50, alternando Salvador. Departure American Niner, Niner Zero out of the 9-6 for level 360. Após o parqueamento do mesmo autorizado táxi via pátio Índia Alfa até o ponto de parada pistão 0, onde chama a torre 118.6, QNH 104. Sente pátio Índia Alfa, ponto de parada 10-18.6, torre 1. Departure American 990 out of 10-5 for 360. Zero. Bomb departure. Climb to 360. Did you copy? I got stepped on for American 990. Understand. Clear to climb to 360. That's right. Roger. Redução 179, número 4. Reduzindo 170-5240. 5240 desce até 3 mil pés, ajuste no 013. Padrão até 3 mil pés, 5240. 5240, vetor para sequenciamento, curva direita, voa na proa 145, informe estabilizado. Direita 145, reportaremos estabilizado, 5240. Lomeia 07 desce via. Correção, Lomeia 97, 1697-2000 feet via Bonf Arrival, Canadian 1013. This is via Bonf Arrival, feed down 2000, send as a jet, 1697. That's right. Lomeia 00, velocidade indicada. Reduzindo agora para 240. 240, ciente. Quer que acelere? Mantendo 250. 250, ciente. E o 9648 chama agora a torre, 118.6. 18.6, 9648, obrigado. Afirmativo, 35240, confirma aí de casa. Tá reduzido, passando 190 agora. 190, só reduz até 170 nós, número 4. Então reduz até o 170. Lima, Quilos, Lu, vai na proa de Paripe, nessa proa só interfere com a final da 10. Pode ir. 9648 a torre? Na sua escuta. 9648, polo autorizado 10, vento 130 graus, 1049. Checa 3. Livre pouso, está embaixo travado na 10 para 9648. Label 12365. Ok, 12865. And the alternate is 13365. That's right. Controle Salvador, o objeto 5728. Jet 5728, contato com a radar, decolagem, saída PUCA, vigilância. Saída PUCA, 728. TAN 3566, autorizado táxi para posição remota 12 via Juliette. Autorizado ingresso no pátio 1 via Juliette, TAN 3566, posição remota 12. Juliette via Juliette para remota 12, TAN 3566. Quem que der um espaço, eu vou autorizar o senhor. Chegou na sua posição. direção 1 hora, 6 milhas. Irá segui-lo com o número 3. Ok, visual com tráfego, vamos reduzir um pouco mais então. Afirmativo. Estabilizou o TAN 3144. 3144 complete, turno 86. Muito obrigado, senhor. Via 2000 pés, 2013. Via 2013, com 3 Departure American 990. 990, ahead. Negative answer on 12865 or 13365. Right, frequency 12685, enable 13365. Okay, 12685, we'll try that again, the other frequency no answer, thank you. That's right, have an asterisk. O Gol 1600 mantém a restrição de velocidade a partir de TAP ou é negativo? Mantém restrição de velocidade, eu tenho tráfego à sua frente. O 1600. 1600, sim. Mantém então a partir de TAP 2100 nós, 1600. Afirmativo. Gol 1697, é fim de vital, órbita na posição pelo iniciado 1697. Between speed 2170 knots. Never mind, sir. It's going down. 170, 1697. A curva direita, saída da L, transição Lida, após Lida, Eudes, via Piusque 150. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, informação em curso é November. Aciona 5534, QNH 10 no 3. Estrelizada Vitória 360, decolou 10, curva direita da El Leda Hiltz, via 350, 1935. Controle 5534, transponder, em novembro estava 1014, 1013 agora. 1013, afirmativo, azul 4089. 1013, obrigado, 4089. Solo, Rio 9648, vibrou na sua escuta. 04, estabilizado no LS, pista 10, passando em Índia Serra. Gente, 3804, o senhor é o número 2. Aproximação, tráfego frente agora está a uma milha da Cajuceira. Por maneira de salir. 3804. Oi, trip 5240, transfere 11 milhas. Pés, ajuste 10, 13. 2 mil pés, 1013. Bate 3. Ok, 964. O que precede no 600 está com 160 nós de ground speed, 7 milhas de correção, 10 milhas à frente. Curva à direita, vai na proa 070, forma estabilizada. Gente, repare o posicionamento 409. 0 em forma estabilizada. Direita 070, forma estabilizada, obrigado, desculpa. Controle, confirma esse tráfego para o gol 1328, na posição 12 horas, ele vai pousar em Salvador também? Ah, afirmativo, aeronave da companhia, o Golo 600. É, graças. Afirmativo, o senhor inicia redução agora para 190 nós, 1328. 190, gol 328. Autorizado 10, vento 110 graus, 139. Deu repouso, pista 10, 3284. Lima, Tim Zulu, para informação, tem um tráfego final 10, tá agora uma milha de externo, tem condições de se ajustar como número 2? Temos. Gente, ajustando como número 2, informarei este pouso livre. 3244. Ajustamento, coisa esquerda na proa 035. Tem o tráfego na sua posição 1 hora, 8 milhas. Cruzando 4 mil pés, sentido aeroporto. 035, foram 328. Controle Salvador, Papa Romeu, November X-Ray Tango. Escuta, prossiga, Tango. November X-Ray Tango já efetuou sobre voo sobre verdade da Estrada do Coco. Se autorizado, regresso Salvador, senhor. Eu prossegui inicialmente para a rotatória. Que forma a rotatória, Tango? Vai com o plano da rotatória, November X-Ray Tango. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, para regresso. Plano rotatório Alpha, mil pés. Sua rotatória, gira lateral. 328 indicada? Comigo, 328. 328 iniciando, são 170 a mais, 328. 170, gol 328. Volume 97 sobre o turno para sequenciamento, número 5, direita, crua 2. Gol 1697. Radar radar, vectors for spacing, number 6, turn right heading 250. The limit will be the localized course. Ok. Radar vector on right side, fly heading 250. Down 2000 feet, limit will be localized course. ILS X-ray 101697. Controle, gol 328, solicita o limite da proa e tá mantendo 5000 ainda. Seu limite foi localizador, foi autorizado a descer para 2000 pés, o ajuste é 1013, curva direita e vou na proa 065, informe estabilizado. Direita 065, descendo 2000, limite lock, gol 328. Na LS, gol 600. 600, complete a aproximação, chega na torre Salvador, frequência 18, decimal 6. 18,6, bom dia. Livrando a sua escuta. 3804, taxi via Alfa, aguardante da Juliette, atrás, na retaguarda do tráfego da companhia. Alfa e aguarda na Juliette, 3804. O TAN 3804 ingressa via Kilo, parte 3. Confirmando 3804, via Kilo, parte 3, 3804. Positivo, 3804, via Kilo, aguarda para ingresso no parte 3. Gente, via Kilo aguardando para ingresso pátio 3, 3804. O 3804 ingressa pátio 3, aguarda para ingresso pátio 1, 3804. Ah, positivo. Agora sim, então ingressa Kilo, pátio 3, aguardando para pátio 3804. Solo gol 1754, November, 390 para Campina Grande. Guarde cópia. Pois era. Informação November. Confirme. 6305. 089 autorizado, acionamento na posição. Ok, chama pra puxar. O TAN 3144 vai aguardar antes da Juliette, tráfego da companhia, livrar o portão 10. Gente, vai aguardar então antes da Juliette, TAN 3144. Conforme atins. Ok, notícia INS para 10, ativada 17. Afirmativo. Obrigado. Zero, livrando na força. Trip 5240, autorizado táxi via Alfa, Kilo, ingressa no pátio 3, aguarda no pátio 3 para ingresso no pátio 1. Ok, Alfa, Kilo, ingressando no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. 2240. Oh, controle, o Mac Juliette Romeu passou o farol da barra no momento, para regresso para Salvador. Só passando Itapuã. Mac Juliette Romeu reporta Itapuã. 5728, chame centro Recife no 2685, alterno 3325, 5728. 10 com 14 nós, autorizado pouso da pista 10, gol 1600, obrigado. Passaria 2230, decolou o 16, controle 119, decimal 35. Controle 119, 3522, 30, obrigado. Nada, dispõe. São 170 nós, número último. 1707. Controle Salvador, passaria do 2230. 2230, contato radar na decolagem, vigilância, 2230. Sente. Portão no 3204. Trip 1234, por favor. Sente, então ingressa na Lima, e na Lima chama o solo no 21-19. Salvador, gol 328, boa. Solo, confirma a posição do trip 5240. A posição do 5240 em coordenação com o solo. Princípio é posição 3 no pátio 3. Ok, posição 3. Tá ok. 5240 em coordenação com solo, infra-aero, 5240. 5240, agradeço. Siga, Romeu, controle. Passou um Dina, senhor, tá próximo à Costa Azul. Desculpe, tá no Rio Vermelho. Vai pra regresso agora. Sente, informe, passando por Portão Itapuã. DP 5240, 1234. Voo 1754, mantém escuta pra Copa. Seguindo pro 11, na 3204. Libera que foi então. Polo 600, solo 18, libera a direita no 219. 219. Reportar o 697. Estamos aqui em cima de Itapari. Então tá bom o visual aí. Dentro. Indiana Vaboral pra chamar a torre no 8 decimal meio. Gente, Indiana Vaboral pra chamar a torre no 8 decimal meio. 328, torre 1186. Guardante da Juliette, traz o tráfego da TAM. Alfa antes da Juliette, antes da TAM, boa, 600. Rotatória. Reportarão sobre a rotatória, Indiana Liberal. Tráfego na sua posição, 2 horas, 4 milhas, na nave da Gol. A intenção é que siga com o número 4. Tá certo, prossegue a descida 2000. Autorizado, 2000. Gente. O Airbus da TAM, Parquear, autorizado táxi via pátio. Quilo via pátio 1, pátio 3. O Lima Quilo Zulu. Ok, o 3660, o seu limite agora é magnético, é o 30 de Simbra, né? 3660. 30 Simbra, gente. Azul 4089, confirme. 4089, para o pushback 03. 10. Olímpico 10, prossiga. O Olímpico 10 está no retorno de patinada da Nação Atlântica. Já foi transferido da defesa aérea para este controle. Está mantendo o 065 na radial 104. De Salvador, agora 46.5 milhas, acionado 2640, seguinte da Oeste, a intenção é tráfego visual e pouso em Salvador. Prossiga para a proa da rotatória, descida critério. Para a proa da rotatória, com descida critério, outro impulso, 10. 360, já tomou a navegação, vai na proa de Duna, 1013, forma estabilizada. Duna, 3660. Xené 6305, redução 210 nós, número 5. 6305, 219, Janeiro 6305. Controle, opa, opa, opa, mais direto, chamei através do parque de situação. Saída PUCA, transição ZIPAR, via Amper Zulu 10. Controle 119.35, torre 118.6, formação em curso é a Oscar. Altímetro 10013, aciona 5544. Seguinte. Torre, opa, opa, opa, opa, Mike Juliette, Romeu, passou através da parte de Pitó Sul para ingresso no circuito de tráfego da 107. Sim, senhor, vai pousar direto no pátio? Vai para o hangar da Bata. Tem condições da presente agilizando e cruzar a final da 10? Afirmativo. Estou em Salvador, de November Alpha, na rotatória visual com campo. Sim, de November Alpha, final 107 autorizada. Gente, autorizada. O Max Juliette Romeu, considerando a informação, tem tráfego agora passando Duna, sobrevoa até o farol de Itapuã, revoa até o Itapuã. Ok, vai pro farol de Itapuã, Max Juliette Romeu. Tem que ser tango, tá no solo? O Salvador, voo 1328. Voo 1322, autorizado táxi via Alfa Kilo, aguarda no pátio 3 para ingresso no pátio 1. 1328. Alfa Kilo, pátio 3, aguarda pátio 3 para ingresso pátio 1, agora 1328. Alfa 3193 tem previsão para pushback acionamento? É, 97 torre 1 no 8 decimal 6 12. Do Salvador, boa tarde, voo 697, dá uma milha de Simbra embaixo da vela. Voo 697, o vento 1-0 graus, 1-0-9, tem pouso autorizado, pressão 1-0. Preposição 1-0, voo 697. 1-0. Seguinte, vai deixar ali 1-0, tá? 3-0, 9-3. Matos 7, como eu tô sentindo, tá no farol de Itapua, tá visual com o bang da Gol, passando externo agora? Afirma aqui, vou. Gente, então prossiga pra cruzar a final da 1-0, a retaguarda dos tráficos. Na retaguarda do tráfego autorizado mais direto, meu cruzamento nacional da 1-0. Apache Sierra, Kilo Delta, solo 23, MacTrack autorizado, bata. Kilo Delta, MacTrack, bata. 63 no 5, desça para 2 mil pés, autorizado, LS, ajuste 63, reposta estabilizada. 2 mil pés, ajuste na 0 na 3, reposta estabilizada, LS, ajuste na 63 na 5. São 3660, torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 18, meia, bom. Passaredo 2230, chame Recife 1 no 26, decimal 0. Alterne 1 no 288. 260-288, obrigado. Cola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Sai da Puca. Após Puca, Jamo. Após Jamo, DCT Aracaju. Via Golf 677, aciona 5545, controle 1119-35, torre 1118-6. Informação em curso é Oscar. Quem negar 10, 13 ou 1806. 10. Prossiga. Liberando 065, em descida para altitude de tráfego. 10. Canjamo, direto Aracaju. 5545-119-35-118-6. Voo 1806, cruzamento correto, reporte para acionamento 1806. Autonomia treinando com fins. Confirme. 1806, cruzamento correto, reporte para acionamento, chame para acionamento 1806. Tá difícil, tem um colega aqui sobremodulando em cima do 1806. Poderia confirmar, por gentileza, só? 1806, autorizado. Correção, cotejamento correto, reporte pro pushback acionamento. Muito obrigado, agora sim. Vou esperar aí, amigo. Pronto para pushback acionamento, tá? 3193-110. Autorizado pushback acionamento, chame pro táxi 3193, deixando livre a entrada do gate 10, ok? Cliente autorizado, vai deixar a entrada do gate 10 livre, tá? 3193. Para o táxi, o azul 4089, 96 agora, 345 de autonomia, treinando com fins. Zero de ground speed, reduza para aproximação. Autorizado táxi até o ponto de espera pista 1-0 via Índia Alfa. No ponto de espera chama torre 1-8-6, QNH 1-0-1-3, azul 4089. Táxi via Índia e Alfa no ponto de espera 1-0 torre 286, 4089-3. Solos 26, libera direito no 219. 219, obrigado, boa tarde, Globo, meia na frente. Eu também. 3660, vento 1-10 graus, 1-09, fica trem, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso na 1-0, tá? 3660. Que trave. Solo Salvador, muito boa tarde, Globo, 697, livrou. 754, Alfa, aguarda para pushback o gol. Aguardar o 754. Romeu, falou 27, autorizado táxi a baixa altura até a bata. Standby no transponder, está autorizado táxi a baixa altura até a cabeceira 97. Romeu. Torre Salvador, uma boa tarde, 4089 da Azul, pronto, ponto espera da 1-0. Azul 4089, mantenho ponto espera da 1-0, tenho dois tráficos no sequenciamento. paciente, mantenha ponto de espera,